O Mal-Estar na Civilização, que Freud escreveu no verão de 1929, compara as vidas humanas civilizadas e selvagens a fim de refletir sobre o sentido da civilização em geral. Como muitos de seus trabalhos posteriores, o ensaio generaliza as teorias psicossexuais que Freud introduziu no início da sua carreira, o conflito edipiano, as teorias de impulsos sexuais, repressão, deslocamento e sublimação. Considerando que antes Freud estava interessado em neuróticos específicos, pode-se dizer que em O Mal-Estar na Civilização, Freud expande seu interesse para identificar os aspectos neuróticos da própria sociedade. O trabalho é visto como pessimista por muitos, e vários comentaristas atribuíram essa visão tenebrosa à experiência devastadora da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito parece ter justificado a sua insistência sobre a natureza violenta e cruel da humanidade. Anteriormente, em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud revisou sua tese anterior de que os seres humanos são movidos por um desejo de satisfação erótica, propondo que os seres humanos são igualmente impulsionados por um desejo de destruição. Essa teoria da pulsão de morte, que Freud formulou no meio da guerra, encontra uma aplicação mais ampla em O Mal-Estar na Civilização. Do ponto de vista cronológico, esse ensaio se aproxima das reflexões de Freud em O Futuro de uma Ilusão, de 1927, em que Freud descreve a religião organizada como uma neurose coletiva. Freud argumenta que a religião realiza um grande serviço para a civilização por domar os instintos antissociais e criar um senso de comunidade em torno de um conjunto compartilhado de crenças, mas também exige um enorme custo psicológico para o indivíduo, fazendo-o perpetuamente subordinado à figura do pai primal encarnado por Deus. Um ateu declarado, Freud refina suas teorias, no Mal-Estar na Civilização, para delinear com mais ênfase a relação entre psicanálise e religião, bem como entre o indivíduo e civilização. Publicado em 1930, O Mal-Estar na Civilização nunca parou de ser publicado novamente e continua a estar entre os estudos mais influentes. Ergue-se como uma análise da cultura e da civilização humana, adaptada pelas atrocidades cometidas nas décadas seguintes, especialmente o Holocausto nazista, genocídios estalinistas e bombas nucleares lançadas sobre populações civis no Japão. Alguns têm apontado para a natureza profética das observações de Freud sobre as correntes destrutivas que ocorrem durante toda a civilização humana. Na verdade, a ascensão de Adolf Hitler ao poder pela maioria democrática em 1933 encontrou em Freud uma testemunha histórica pessoal para o fenômeno que ele tinha tentado anteriormente explicar em termos psicanalíticos através dos seus escritos. Vou falar sobre alguns dos principais temas que o Freud aborda no livro. Agressão. Freud propõe que o instinto primitivo dos seres humanos é agir agressivamente com o outro. Nas sociedades primitivas, o chefe da família era livre para as manifestações instintivas da sua agressão à custa de todos os outros. Na sociedade civilizada, temos restringido a nossa inclinação para a agressão através do Estado de Direito e da imposição do poder, interno e externo, para garantir a máxima segurança e felicidade para todos. Enquanto precisamos da sociedade para escapar das forças da agressão e autodestruição mútua, a necessidade de contrariar os nossos instintos agressivos, paradoxalmente, causa grande infelicidade, um sentimento de culpa cada vez mais pesado e, nos casos mais extremos, várias formas de neurose psicológica. Os indivíduos, consequentemente, começaram a se rebelar contra a civilização com uma agressão que excede o nível da agressão originalmente suprimida, ameaçando a sociedade de desintegração. O indivíduo e a civilização. Freud faz uma analogia estendida entre o desenvolvimento libidinal do indivíduo e a evolução da civilização, identificando três fases paralelas em que cada um ocorre. 1. Caráter de formação, aquisição de uma identidade distinta. 2. Sublimação. Canalização da energia primitiva para outras atividades físicas ou psicológicas. 3. A não satisfação e renúncia dos instintos. O enterro de impulsos agressivos no indivíduo e imposição de estado de direito na sociedade. Freud também identifica uma diferença fundamental entre os dois processos. O programa do princípio do prazer, que consiste em encontrar e alcançar a felicidade, é mantido como o objeto central do desenvolvimento individual. No âmbito da civilização, a felicidade pessoal é muitas vezes ignorada, pelo interesse da unidade e coesão social. Eros e pulsão de morte. O conceito de uma pulsão de morte foi originalmente elaborado em Além do Princípio do Prazer, de 1927, onde fez oposição a Eros ou o instinto de vida. Freud teorizou que todos os indivíduos devem manter dentro da economia de sua libido um equilíbrio entre esses dois instintos ou unidades. Freud invoca o conceito extensivamente em sua discussão da civilização, particularmente apontando para exemplos históricos de comportamento violento e destrutivo. Ele conclui que toda a história da própria civilização pode ser definida, embora em termos muito gerais, como uma luta contínua e não resolvida entre Eros e o seu principal adversário, Thanatos, a pulsão de morte. Civilização e felicidade. Freud afirma que a civilização é intrinsecamente hostil à felicidade humana. O processo civilizador do ser humano envolve sufocar muitos dos impulsos sexuais que levam mais diretamente ao prazer. Freud também observa que a participação na vida civilizada implica em renúncia de impulsos agressivos. Assim, para sermos civilizados, devemos fazer as duas reivindicações mais fortes aos nossos instintos, sexo e violência. Esses dois prazeres encontram saídas em várias atividades sublimadas. Por exemplo, os esportes ao invés da violência. Mas essa realização não pode substituir a experiência direta do cumprimento do instinto encontrada em organizações sociais mais simples. Como Freud escreve, se a civilização exige tais sacrifícios, não só da sexualidade, mas também das tendências agressivas na humanidade, podemos compreender melhor por que deveria ser tão difícil para os homens se sentirem felizes na mesma. Na realidade, o homem primitivo era melhor a esse respeito, pois ele não sabia nada sobre quaisquer restrições sobre seus instintos. O pai primitivo e a sua herança psicológica. Em Totem e Tabu, de 1913, Freud introduziu pela primeira vez uma das suas mais controversas especulações culturais. Ele propôs que as sociedades humanas foram inicialmente organizadas de forma muito parecida com a organização dos grandes símios, com um macho dominante, o pai primevo, monopolizando as fêmeas. Freud sugeriu que, eventualmente, os filhos do pai primevo se uniram e mataram seu patriarca opressivo. No entanto, esse ato se mostrou profundamente traumático. De acordo com Freud, o remorso produziu a primeira sensação de culpa e o pai primevo se tornou internalizado como o superego. O pai primevo, posteriormente, é manifestado na figura onipotente de Deus Pai, nos reis divinizados das antigas civilizações e nos líderes patriarcais carismáticos da história mais recente. Na verdade, a teoria de Freud parece antecipar os todopoderosos líderes dos anos que vieram imediatamente após a publicação de O Mal-Estar na Civilização, Mussolini, Hitler e Stalin. Consciência e superego. Freud identifica um enorme sentimento de culpa como um dos problemas centrais que ameaçam a civilização moderna, e atribui responsabilidade ao funcionamento do superego, uma instância psíquica interna que monitora as intenções e ações do ego, mantendo os instintos agressivos do último em xeque. Outro termo para o superego é consciência. Freud traça a formação do superego de volta para o ato primordial da rebelião contra a autoridade, o assassinato do pai primevo por seus filhos, que ficaram com um tal sentimento de remorso que eles internalizaram a autoridade anteriormente representada por seu pai. O superego muitas vezes coloca exigências severas sobre o indivíduo que ele não pode realisticamente cumprir, causando grande infelicidade. Freud também postula a existência de um superego coletivo, encarnado por líderes fortes ou homens de grande conquista, que opera em maior escala dentro de uma determinada cultura ou sociedade. Crítica da religião organizada. A maioria dos homens regula o seu comportamento de acordo com os princípios da doutrina religiosa, submetendo a sua vontade e destino ao julgamento de um Deus, a quem Freud considera ser pouco mais do que uma figura paterna inflada. A religião é baseada em O Futuro de uma Ilusão, o título do seu ensaio anterior, porque responde à questão central do nosso propósito na Terra, gesticulando em direção a uma vida após a morte. Ao ditar um caminho simples e claro para a felicidade, a religião poupa as massas das suas neuroses individuais, mas Freud vê alguns outros benefícios. Se o crente percebesse até que ponto a religião limita as possibilidades da sua felicidade, sua única opção se tornaria encontrar prazer na submissão incondicional à sua fé. Na visão de Freud, existem caminhos menos árduos e tortuosos para a felicidade. Nos parágrafos introdutórios, Freud lida com o que um colega chama de sentimento oceânico, que é uma sensação de infinitude e unidade sentida entre o ego e o mundo exterior. Ele afirma que esse sentimento é um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé. Ele não indica uma lealdade a uma religião específica, mas em vez disso aponta para a origem do sentimento religioso dos seres humanos. Igrejas e instituições religiosas são hábeis em canalizar esse sentimento em sistemas de crenças, mas não podem criá-lo. Freud não pode atestar ter experimentado esse sentimento oceânico, e ainda a sua falta de identificação não leva-o a negar a sua existência para os outros seres humanos. Pelo contrário, ele tenta compreender o fenômeno cientificamente. Se o sentimento não tem nenhum sinal externo fisiológico, tende a haver uma explicação psicanalítica para ele. Freud passa a resumir as suas descobertas anteriores. Em geral, o ego percebe linhas nítidas e claras de demarcação com o mundo exterior. Somente no auge do amor, o ego conscientemente permite que essa fronteira se torne mais fluida e permeável sem se sentir ameaçado. Essa distinção entre interior e exterior é uma parte crucial do processo de desenvolvimento psicológico, permitindo ao ego reconhecer uma realidade separada de si mesmo. Numa fase inicial de desenvolvimento, o ego tinha um sentimento abrangente, quase sem limites, do mundo ao seu redor. Com a maturidade vem um senso de realidade, porque o ego delimita-se do mundo exterior. Freud então pergunta: tal inferência sobre os primeiros estágios de desenvolvimento psicológico é sólida? Em outras palavras, podemos descrever estados de espírito que já não nos habitam? Freud explica que sim, porque a ciência faz precisamente tais afirmações o tempo todo, por exemplo, sobre a evolução das espécies mais elevadas das menores formas de vida, mesmo que as ligações intermediárias estejam materialmente ausentes. A mente é excepcional porque os sentimentos infantis e adultos continuam a coexistir ao longo da vida de uma pessoa. Uma vez que uma memória foi gravada, nunca é apagada, e pode ser chamada para a superfície sob as circunstâncias corretas. Freud usa outra analogia no campo da arqueologia, descrevendo a escavação de ruínas sobre edifícios atuais. Ele toma Roma, a cidade eterna, como um exemplo, apenas para concluir que a analogia é insuficiente porque a mente não pode, finalmente, ser representada em termos visuais ou pictórios. Freud revisa sua declaração anterior sobre a memória. O que é passado na vida mental pode ser preservado e não está necessariamente apagado. Ele volta para a questão do sentimento oceânico, com que o capítulo começa, descartando-o como uma explicação sobre a origem do sentimento religioso de seres humanos. Em vez disso, de acordo com Freud, É um desejo de proteção paterna na infância que continua sustentando na vida adulta um medo do poder superior do destino. Freud reitera sua frustração com o fato de que esse sentimento de unidade com o universo é intangível à análise científica tradicional porque não tem base fisiológica. Em O Futuro de uma Ilusão, Freud lamenta a preocupação do homem comum com o pai extremamente exaltado encarnado por Deus. Toda a ideia de subornar um suposto ser superior pela recompensa do futuro é infantil, segundo Freud. A realidade é, no entanto, que as massas de homens persistem nessa ilusão por toda a sua vida. De acordo com Freud, os homens apresentam três principais mecanismos de enfrentamento para contrariar a sua experiência de sofrimento no mundo. A deflexão de dor e decepção, através de distrações, satisfações substitutivas, principalmente através da substituição da realidade pela arte, e substâncias entorpecentes. Freud conclui que a religião não pode ser claramente categorizada dentro desse esquema. Reconsiderando o assunto, Freud afirma que a crença religiosa pode responder à pergunta do propósito final da vida. No imediato, os homens se esforçam para serem felizes. E seu comportamento no mundo exterior é determinado pelo princípio do prazer. Mas as possibilidades de felicidade e prazer são limitadas e mais frequentemente experimentamos infelicidade das três fontes seguintes: o nosso corpo, o mundo exterior e as nossas relações com as outras pessoas. Nós empregamos várias estratégias para evitar o desagrado, isolando-nos voluntariamente, tornando-nos membros da comunidade humana, ou seja, contribuindo para um esforço comum, ou influenciando nossos próprios corpos. A intoxicação é um método particularmente prevalente de influência. Às vezes, o nosso objetivo é controlar nossos instintos através de práticas de meditação espiritual. A sublimação dos instintos é um outro método de influência envolvendo o deslocamento da libido ou recanalização de energias para outras atividades. A disciplina necessária para influenciar nossa psique faz essa estratégia disponível para muito poucos. Mais comumente, obtemos a satisfação das ilusões, como o gozo fornecido por obras de arte, que fornece alívio temporário da miséria do mundo exterior. Outra estratégia, como mencionado anteriormente, é o isolamento, mas a realidade se intromete muito vigorosamente para uma ilusão solitária persistir. Finalmente, Freud aponta para o amor como uma fonte de felicidade potencialmente intensa, mas tem como inconveniente a vulnerabilidade e desproteção do ego que acompanham o amor por outra pessoa. Freud reflete sobre o papel da beleza em alcançar a felicidade. Enquanto, sem dúvida, é uma fonte de prazer, a beleza não tem natureza ou origem discernível, mesmo que estudos filosóficos na estética tenham conseguido descrever as condições sob as quais ela é experimentada. Por seu lado, a psicanálise parece localizar a beleza na sensação sexual, uma vez que a beleza é muitas vezes um atributo do objeto sexual desejado. É impossível chegar a um estado de felicidade plena. Nenhuma das estratégias comentadas irá funcionar completamente. A felicidade é um problema da economia da libido do indivíduo, afirma Freud. Cada indivíduo deve identificar o tipo de felicidade mais importante para ele, bem como a capacidade de sua própria constituição mental para experimentar a felicidade. Adaptação ao ambiente externo também é a chave para um rendimento máximo de prazer. A religião reduz essas variáveis por ditar um caminho simples para a felicidade. Assim, ela poupa as massas de suas neuroses individuais, mas Freud vê pouca coisa de valor na religião além disso. Se o crente percebe que a religião coloca tal restrição sobre as possibilidades de sua felicidade, sua única opção torna-se encontrar prazer na submissão incondicional à sua fé. Mas Freud observa que tal indivíduo autoconsciente poderia provavelmente encontrar outros caminhos menos árduos para a felicidade. Freud começa o capítulo 3 defendendo a sua tese que a civilização é responsável pela nossa miséria. Nos organizamos em sociedade civilizada para escapar do sofrimento, só para infligi-lo de volta sobre nós mesmos. Freud identifica três eventos históricos importantes que produziram essa desilusão com a civilização humana. 1. A vitória da cristandade sobre religiões pagãs, e consequentemente o baixo valor colocado sobre a vida terrena na doutrina cristã. 2. A descoberta e conquista de tribos e povos primitivos, que pareciam aos europeus estarem vivendo mais felizes em um estado de natureza. 3. Identificação científica do mecanismo de neuroses, que são causadas pelas exigências frustrantes colocadas sobre o indivíduo na sociedade moderna. O antagonismo em relação à civilização se desenvolveu quando as pessoas concluíram que apenas uma redução dessas exigências, em outras palavras, a retirada das imposições da sociedade, levaria a uma maior felicidade. A tecnologia também traz a promessa de uma vida melhor e mais felicidade, mas Freud contesta a noção de que os avanços na tecnologia automaticamente melhoram a nossa qualidade de vida. Por outro lado, é difícil medir a felicidade do homem em uma época anterior, porque felicidade é um sentimento essencialmente subjetivo. As pessoas em situações extremas de infelicidade também podem ser insensíveis ao seu próprio sofrimento. A civilização pode ser definida como a soma total das realizações humanas e regulamentos destinados a proteger homens contra a natureza e ajustar suas relações mútuas. Os avanços tecnológicos têm melhorado o nosso poder contra a natureza, mas também as nossas capacidades de percepção sensorial através de invenções como o telefone e a fotografia. Essas invenções têm dado ao homem uma sensação de onipotência e onisciência anteriormente atribuídas apenas aos deuses. Freud chega ao ponto de chamar o homem de Deus protético. Além da proteção contra a natureza, outras expectativas de viver em uma sociedade civilizada incluem beleza, a experiência estética de várias formas de arte e expressão artística, limpeza, em termos de higiene pessoal e saneamento público, e também a ordem, um princípio introduzido pelas ciências e que aprendemos com a nossa observação da natureza. Freud defende a sua inclusão de beleza dentro de sua lista de expectativas. De acordo com ele, a civilização não está focada exclusivamente no que é útil. O cultivo de atividades mentais superiores do homem é um dos objetivos centrais da civilização, e alcança esse objetivo, em parte, através da produção de arte. Quanto à regulamentação de nossas relações mútuas, um passo decisivo em direção à civilização reside na substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade. Mas essa substituição restringe as possibilidades de satisfação individual pelo interesse da lei, da ordem e da justiça. Sociedades civilizadas colocam o Estado de Direito sobre os instintos individuais. Aqui Freud faz uma analogia entre a evolução da civilização e o desenvolvimento libidinal do indivíduo, identificando três fases paralelas em que cada uma ocorre. O caráter de formação, aquisição de uma identidade, sublimação, canalização da energia primal para outras atividades físicas ou psicológicas, não satisfação e renúncia dos instintos, o enterro de impulsos agressivos no indivíduo, imposição do Estado de Direito na sociedade. A vida comunitária dos seres humanos tem as suas raízes na compulsão para trabalhar, criada por necessidade externa, e o poder do amor, ou falta de vontade de ser privado de um objeto sexual. Freud conjectura que erotismo genital estimulou a formação de relações humanas duráveis, tornando a satisfação do prazer sexual o protótipo de outras formas de felicidade que poderiam ser alcançadas com e através de companheirismo. Tendo em conta os riscos do amor, algumas pessoas fazem-se independentes dos objetos de amor individuais e, em vez disso, dedicam-se a um amor universal por toda a humanidade, tipificado pelos santos cristãos. Freud chama esse fenômeno de amor com o objetivo inibido. Mesmo que uma das principais finalidades da cultura humana seja a de vincular os homens libidinalmente uns aos outros, amor e civilização, eventualmente, entram em conflito. Freud identifica várias razões diferentes para esse antagonismo. Por um lado, unidades familiares tendem a isolar-se e impedir que os indivíduos se desprendam e amadureçam por conta própria. As mulheres, em particular, têm, de acordo com Freud, uma influência moderadora sobre as crianças e entram em oposição com a civilização, o ressentimento sobre a intimidade e amor que as exigências do trabalho necessariamente levam para longe de suas relações conjugais. A civilização esgota a energia sexual, desviando-a em empreendimentos culturais. Ela também restringe escolhas de objetos de amor e mutila as nossas vidas eróticas. Os tabus contra o incesto, por exemplo, leis e costumes impõem mais restrições. O medo da revolta sexual leva a medidas de precaução que começam na infância. Para Freud, a civilização da Europa Ocidental representa uma grande marca d'água na regulação da sexualidade. Mesmo a heterossexualidade, praticada livremente e endossada pela sociedade, é forçosamente canalizada para a monogamia e o casamento. Mesmo onde a sociedade deixa de regular e colocar um fim a um comportamento que considere transgressivo, ela ainda tem um efeito prejudicando sensivelmente a vida sexual das pessoas. No capítulo 5, Freud observa que o antagonismo da civilização em relação à sexualidade surge a partir do trabalho e da necessidade de construir laços comunitários com base na amizade. Se a atividade da libido fosse autorizada a correr desenfreada, é provável que destruiria o relacionamento amoroso monogâmico do casal que a sociedade tem endossado como o mais estável. Freud tem como próximo alvo o mandamento ama o teu próximo como a ti mesmo, porque, ao contrário do ensino bíblico, ele tem uma visão pessimista do homem, cujo instinto primitivo Freud considera ser agressivo e não amoroso. O mandamento bíblico ama ao próximo como a ti mesmo vai contra a natureza original do homem, e a história é a prova. O homem provou mais de uma vez que vai explorar, abusar, humilhar, causar dor, torturar e matar outros homens, desde a invasão dos hunos até a Primeira Guerra Mundial. Civilização é continuamente ameaçada de desintegração por causa dessa inclinação para a agressão, mas investe grande energia em restringir esses instintos. A lei tem tentado refinar-se ao ponto de regular a maioria das formas de agressão, mas ainda não consegue impedi-la. Freud, em seguida, volta-se para o pensamento socialista. Os comunistas afirmam encontrar o caminho para a libertação através da abolição da propriedade privada, assim, eliminando um sistema econômico que permite a determinados indivíduos acumular riqueza desproporcional e abusar dos seus semelhantes. Para Freud, o comunismo é baseado em uma suposição falsa, uma vez que não altera em nada a natureza humana. Apenas uma das motivações por onde atua, ou seja, a ganância. A agressão é anterior à posse da propriedade. Ela também tem servido ao longo da história para ligar comunidades contra aqueles que estão fora delas. Os judeus na Idade Média eram, por exemplo, as vítimas de intolerância dos cristãos. E na Rússia, a difamação do burguês serviu como um grito de guerra para o governo comunista. Freud conclui que o homem civilizado trocou a possibilidade de felicidade pela segurança, mas a sociedade primitiva não é para ser invejada, uma vez que, nesse contexto, apenas o chefe da família gozava de liberdade instintiva à custa de todos os outros. Algumas dessas limitações da sociedade moderna são superáveis, enquanto outras são intrínsecas à civilização. Freud não especifica quais limitações à nossa liberdade instintiva caem em que categoria. A sociedade mais perigosa, segundo ele, é aquela em que o líder é exaltado e os indivíduos não adquirem um senso adequado de identidade. Freud aponta para a sociedade americana como um exemplo desse perigo, mas abstém-se de persistir na sua crítica. No capítulo 6, Freud cita uma frase de Schiller, A fome e o amor são o que move o mundo. À primeira vista, os dois parecem ser conduzidos por instintos opostos. Fome pode ser caracterizada como uma satisfação do ego-instinto ou das necessidades internas, enquanto que o amor é direcionado para objetos externos ao ego. Freud se vê forçado a abandonar essa antítese quando ele considera o fenômeno do sadismo, que é tecnicamente um objeto-instinto, mas também ligado ao ego e um desejo de domínio. O conceito de narcisismo, elaborado em escritos anteriores por Freud, também apresenta uma complicação para essa simples oposição entre os instintos do ego e instintos de objeto. No esquema de Freud, amor próprio psicologicamente precede, e é uma condição necessária para, o amor voltado para os outros. Em Além do Princípio do Prazer, Freud pela primeira vez elabora o conceito de pulsão de morte, oposto a Eros, o instinto ou pulsão de vida. A comunidade psicanalítica achava essa tese altamente duvidosa, no entanto, diz Freud, sua existência agora parece inegável. Agressão é uma disposição instintiva original, autossubsistente no homem, que constitui o maior entrave para a civilização. O objeto da civilização é vincular os homens libidinalmente uns aos outros em comunidades. A pulsão de morte complica muito esse processo. Para Freud, toda a evolução da civilização pode ser resumida como uma luta entre Eros e a pulsão de morte. Uma das principais funções da sociedade é conter nossos impulsos agressivos. Ela atinge esse objetivo através da instalação dentro do indivíduo de uma espécie de cão de guarda, o que Freud chama de superego, para dominar o nosso desejo de agressão. Freud especula que o indivíduo, uma vez proibido de expressar esse desejo externamente, reduz o excesso de agressão por redirecioná-la para o seu próprio ego. O superego regula as ações do ego na forma de uma consciência e, consequentemente, impõe um sentimento de culpa e necessidade de autopunição ao indivíduo. Freud tenta explicar a raiz da culpa, concluindo que ela surge de fazer alguma coisa ou com a intenção de fazer algo ruim. Sejam ou não a ação ou intenção ruins, em termos absolutos morais, é irrelevante. É suficiente para o ego considerar como tal. Freud vai mais longe, no entanto, ao rejeitar a existência de uma capacidade natural para distinguir entre o bem e o mal. O que é considerado ruim, muitas vezes faz bem e é desejável para o ego. Para Freud, a única coisa ruim nesse sentido é a ameaça da perda do amor. Em crianças, esse medo é agudo e envolve perder os pais. Em adultos, a comunidade toma o lugar da figura paterna. Com a criação do superego vem um sentimento de consciência pesada. Já que ele é internalizado, o superego regula omniscientemente os nossos pensamentos e ações, enquanto que, antes da sua instalação, os indivíduos só tinham que submeter-se a uma autoridade superior por causa da punição, como os pais, no caso de atos plenamente realizados. Aqueles que têm realizado a santidade a um extremo estão, paradoxalmente, mais próximos de se sentirem pecadores. A frustração externa também aumenta o poder da consciência para afrontar e impor punição ao ego. Povos inteiros têm se comportado dessa maneira. Os judeus interpretaram sua infelicidade como consequência de sua própria pecaminosidade e criaram um conjunto de mandamentos excessivamente rígidos. Segundo Freud, existem duas fontes de culpa: o medo da autoridade e o medo do superego. Nesse último caso, a renúncia do instinto não liberta o indivíduo da sensação de culpa interna que o superego continua a perpetuar. Por extensão, a fim de manter a sua própria ordem e estabilidade, a civilização reforça o sentimento de culpa para regular e acomodar os números crescentes de relações entre as pessoas. Conforme o tempo passa, torna-se uma força mais repressiva que os indivíduos acham cada vez mais difícil de tolerar. No capítulo 8, o último capítulo do livro, Freud pede desculpas pelos desvios a que o seu ensaio tem sido propenso. Ele eleva sua discussão sobre o crescente sentimento de culpa, retomado no último capítulo, problema mais importante no desenvolvimento da civilização. Em sua opinião, a civilização coloca um fardo muito pesado sobre a felicidade dos indivíduos. No caso dos neuróticos obsessivos, A culpa se faz ouvir ruidosamente dentro da consciência, mas muitas vezes opera de forma mais oculta. Freud classifica a culpa como uma forma particular de ansiedade. Em sua opinião clínica, a ansiedade está por trás de cada sintoma, consciente ou inconscientemente expresso. Enquanto o nível coletivo da ansiedade dentro da civilização tem aumentado, permanece em grande parte não diagnosticado e se manifesta como um mal-estar generalizado e vago a que as pessoas atribuem outras causas. Religiões afirmam redimir a humanidade da culpa através de rituais de morte ou martírio sacrificial, ou seja, a assunção de culpa coletiva por um indivíduo. Freud dedica algumas páginas para dar uma clareada nas definições que ele usa. O superego é uma instância interna cuja existência foi inferida. Consciência é uma das funções atribuídas ao superego, para vigiar as intenções e ações do ego. Sentimento de culpa designa a percepção de que o ego tem de ser vistoriado e surge da tensão entre os próprios esforços e as demandas, muitas vezes excessivamente severas, do superego. Isso pode ser sentido antes da execução do ato culpado, enquanto que remorso refere-se exclusivamente à reação após a agressão ter sido levada a cabo. Freud aplica uma revisão da sua compreensão dos sintomas, que são, em sua essência, satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados. Nem todos os instintos reprimidos, no entanto, se manifestam como sintomas. Alguns se traduzem mais especificamente como um sentimento de culpa. A analogia anterior de Freud entre o desenvolvimento da civilização e a maturação libidinal do indivíduo passa também por uma revisão final. O programa do princípio do prazer, que consiste em encontrar e alcançar a felicidade, é mantido como o objeto central do desenvolvimento psicológico individual. No entanto, no contexto da civilização, a felicidade pessoal é dispensada em favor da unidade e da coesão social. Ao aderir a uma comunidade maior, o indivíduo oscila entre os polos do egoísmo e altruísmo, entre o impulso para a felicidade pessoal e o impulso para a união. Essa luta é completamente interna, em função do fluxo e refluxo da libido, mas não deve ser confundida com a luta entre Eros e pulsão de morte, delineada em outros lugares no ensaio de Freud. Freud postula a existência de um superego cultural, formado por personalidades dos grandes líderes ou por figuras martirizadas que representam a humanidade oprimida, como Jesus Cristo. Na sociedade, o superego cultural opera sob o título de ética, cujo principal objetivo na visão de Freud é reinar no impulso constitucional dos homens de agir agressivamente em direção ao outro. O superego individual faz exigências que não podem ser realisticamente satisfeitas. Freud observa que o imperativo cultural para conter o comportamento agressivo pode, no final, causar maior infelicidade psicológica do que a agressão que foi evitada. Empurrando a analogia entre o indivíduo e a civilização ainda mais, Freud se pergunta se seria possível caracterizar algumas épocas da civilização como neuróticas. O problema é que os diagnósticos de neurose são baseados em uma definição relativa da normalidade psicológica individual. Seria difícil aplicar a grupos inteiros, muito menos a segmentos da civilização. Ao final do livro, Freud enfatiza o instinto de agressão e autodestruição como o grande problema que enfrenta a civilização. E ele pergunta qual a força, o eterno Eros ou seu potente adversário, a pulsão de morte, que vai provar ser mais forte. Thank you.